este espaço foi aberto porque é um sonho que eu tinha já há muito tempo de comatar as medicinas tradicionais com as complementares. Aqui no, na Essencial Clínica vamos ter a medicina tradicional, que nós estamos habituados, com a clínica geral, de momento, e vamos ter várias valências no que conta a medicinas complementares. Valências é que são estas? Vamos ter acupuntura, osteopatia, homeopatia, aromaterapia, fluxoterapia, reiki, reflexologia, vamos ter pilates e vamos ter aulas de meditação acompanhada também. Este sonho já vem há mais de um ano, de conseguir concretizar. Hoje, finalmente, abrimos a porta do espaço. Tenho formação em quase todas as medicinas complementares que falei. Neste momento estou a tirar osteopatia, que é para ficar mais completo. Considerava que era um espaço que era importante aqui na cidade, ao livre do hospital, que estava em falta? Sim, aqui na nossa zona não temos este tipo de terapias. E mesmo na zona centro também é muito, muito escasso. E nós, neste momento, conseguimos colocar todas as valências num só sítio. É muito bom porque conseguimos ajudar as pessoas de maneira mais fácil e prática. Qual é que é a sua equipa? Com que é que pode contar a partir de hoje? A partir de hoje podemos contar comigo, com o Dr. Vasco Duarte, que vai ser o nosso diretor clínico, é médico em medicina familiar, a Dra. Sofia e o Dr. Rui Pedro. Depois também vamos ter o Dr. Paulo Marques, que é de Coimbra, que também faz terapias complementares. Depois também em osteopatia temos o Dr. Micael Ricardino, que é de Carregal do Sal. Então as expectativas são boas. Nós já há tanto tempo que sonho com isto que penso que as expectativas serão brilhantes.